Manny baixou os olhos para as mãos. Pareceu momentaneamente surpreso ao ver os objetos que carregava. Ah, sim, tirei-a do poço, disse desnecessariamente, estendendo a espada para Harry examiná-la. Foi por isso que você pulou aí dentro, certo? Foi, respondeu Harry, mas não estou entendendo. Como foi que você chegou aqui? Como nos encontrou? É uma longa história. Passei horas procurando vocês. A mata é bem grande, não é? E estava pensando que teria de me intocar embaixo de uma árvore e esperar amanhecer, quando vi aquela corça vindo e você atrás. Você não viu mais ninguém? Não, eu... Ele hesitou, olhando para as duas árvores, que cresciam juntas a alguns metros de onde estavam. Achei que tinha visto alguma coisa se mexendo lá adiante, mas na hora estava correndo para o poço porque você tinha mergulhado e não tinha voltado à tona. Então, eu não ia me desviar para... Ei! Harry já estava correndo para o lugar que Rony indicara. Os dois carvalhos cresciam muito juntos. Havia apenas um vão de uns poucos centímetros à altura dos olhos, entre seus troncos. Um lugar ideal para ver sem ser visto. O solo em torno das raízes, porém, não tinha neve, e Harry não viu marcas de pés. Ele voltou para onde Rony ficara esperando, ainda segurando a espada e Horcrux. Viu alguma coisa lá? Perguntou Rony. Não. Então como foi que a espada apareceu no poço? A pessoa que conjurou o patrono deve tê-la colocado lá. Os dois olharam para a bainha lavrada da espada. O punho cravejado de rubis refulgia fracamente à luz da varinha de Hermione. Você acha que esta é a verdadeira? Perguntou Rony. Só há um jeito de descobrir, não é? A Horcrux ainda balançava na mão de Rony. O medalhão vibrava ligeiramente. Harry sabia que a coisa ali dentro se agitava outra vez. Sentira a presença da espada e tentara matar Harry para não deixar que ele a possuísse. Agora não era o momento para longas discussões. Agora era o momento de destruir o medalhão de uma vez por todas. Harry olhou para os lados, segurando a varinha no alto, e viu onde. Uma pedra achatada sob a copa de um sicômoro. Vem comigo, disse ele e saiu andando. Limpou a neve da superfície da pedra e estendeu a mão para Horcrux. Quando Rony lhe ofereceu a espada, no entanto, Harry balançou a cabeça. Não, você é que tem de fazer isso. Eu? Espantou-se Rony. Por quê? Porque você tirou a espada do poço. Acho que ela escolheu você. Não estava sendo bom nem generoso. Com a mesma certeza com que soube que a corça era benévola, sabia que Rony é quem tinha de brandir a espada. Dumbledore ensinara a Harry pelo menos alguma coisa sobre certos tipos de magia, do poder incalculável de determinados atos. Vou abri-lo, disse Harry, e você o transpassa. Imediatamente, ok? Porque o que estiver aí dentro oferecerá resistência. O pedacinho de Riddle no diário tentou me matar. Como você vai abrir? Indagou Rony. Ele parecia aterrorizado. Vou pedir que se abra usando ofidioglossia. A resposta veio tão facilmente aos seus lábios que ele pensou que, no íntimo, sempre a soubera. Talvez precisasse do recente confronto com a Nagini para tomar consciência disso. Ele olhou para o S serpentino cravejado de cintilantes pedrinhas verdes. Era fácil visualizá-lo como uma minúscula cobra enroscada sobre a rocha fria. Não, disse Rony. Não, não abre isso. Eu estou falando sério. Por que não? Perguntou Harry. Vamos nos livrar dessa droga. Já faz meses. Não posso, Harry. Estou falando sério. Faz você. Mas por quê? Porque essa coisa me faz mal. Alegou Rony se afastando do medalhão sobre a rocha. Não consigo enfrentá-la. Não estou dando uma desculpa, Harry, pelo meu comportamento, mas ela me afetou mais do que a você ou a Hermione. Me fez pensar coisas, coisas que, de qualquer jeito, eu já estava pensando, mas ficaram piores, eu não sei explicar. Então eu tirava esse medalhão e minha cabeça voltava ao normal, e quando eu tornava a pôr essa bosta... Não posso fazer isso, Harry. Ele recuara, balançando a cabeça, a espada caída de um lado. Você pode, retrucou Harry. Sei que pode. Você acabou de pegar a espada. Sei que é você quem tem de usá-la. Por favor, destrua o medalhão, Rony. O som do seu nome pareceu ter agido como um estimulante. Engoliu em seco, respirou com força pelo seu comprido nariz e tornou a se aproximar da pedra. Me diga quando, pediu Rony rouco. Quando eu disser três, respondeu Harry, voltando sua atenção para o medalhão e estreitando os olhos, concentrando-se na letra S, imaginando uma cobra, enquanto o conteúdo do objeto debatia-se como uma barata presa. Teria sido fácil sentir pena, exceto que o corte no pescoço de Harry ainda ardia. Um, dois, três. Abra! A última palavra saiu como um silvo, um rosnado, e as portinhas douradas do medalhão se abriram, par a par, com um estalido. Sob cada janelinha de vidro, em seu interior, piscava um olho vivo, escuro e bonito, como os de Tom Riddle tinham sido antes de se tornarem vermelhos e terem fendas em vez de pupilas. Fure ele com a espada, disse Harry, mantendo o medalhão parado sobre a rocha. Rony ergueu a espada nas mãos trêmulas, a ponta oscilou sobre os olhos que giravam freneticamente. E Harry segurou o medalhão com força, se preparando, já imaginando o sangue escorrendo das janelinhas vazias. Então a voz sibilou do Horcrux. Vi o seu coração. E ele é meu. Não dê ouvidos a ele, falou Harry com rispidez. Perfure-o. viu seus sonhos, Rony Weasley, e viu seus temores. Tudo o que você deseja é possível, mas tudo o que você teme também é possível. Perfúrio, berrou Harry. Sua voz ecoou pelas árvores ao redor. A ponta da espada oscilou e Rony contemplou os olhos de Riddle. Sempre o menos amado pela mãe que desejava uma filha. Menos amado agora pela garota que prefere o seu amigo. Sempre segundo, sempre eternamente na sombra. Rony, perfúrio agora, urrou Harry. Sentia o medalhão estremecendo em suas mãos e sentia medo do que sobreviveria. Rony ergueu a espada ainda mais alto e, ao fazer isso, os olhos de Riddle rutilaram. Das janelinhas do medalhão, dos olhos, brotaram como duas bolhas grotescas as cabeças de Harry e Hermione estranhamente deformadas. Rony berrou chocado ao ver as figuras desabrochando para fora do medalhão. Primeiro os troncos, depois as cinturas, por fim as pernas, que se ergueram do medalhão lado a lado como árvores de uma única raiz, balançando sobre o Rony e o Harry real, que retirara rápido os dedos do medalhão inesperadamente incandescente. Rony, gritou Harry. Mas o Riddle Harry agora estava falando com a voz de Voldemort, e Rony olhou hipnotizado para o rosto do amigo. Por que voltou? Estávamos muito bem sem você, mas felizes sem você. Contentes com a sua ausência. Rimos de sua burrice, sua covardia, sua presunção. Presunção, ecoou Riddle Hermione, agora mais bonita e mais terrível do que Hermione real. Ela balançou, gargalhando diante de Rony, que expressava horror, mas estava petrificado. A espada pendendo inutilmente ao lado do corpo. Quem poderia olhar para você? Quem jamais olharia para você ao lado de Harry Potter? Que foi que você já fez, comparado ao eleito? Quem é você comparado ao menino que sobreviveu? Rony, perfúrio! Perfúrio! Berrou Harry, mas o amigo não se mexeu. Seus olhos estavam arregalados e neles se refletiam o Riddle Harry e o Riddle Hermione. Os cabelos dos dois rodopiando como labaredas, seus olhos vermelhos e cintilantes, brilhando, suas vozes ressoando em um dueto maligno. Sua mãe confessou, desdenhou Riddle Harry, enquanto Riddle Hermione debochava, que preferia que eu fosse filho dela, que faria a troca satisfeita. Quem não iria preferir ele? Que mulher aceitaria você? Você não é nada, nada, nada perto dele, cantarolava Riddle Hermione, esticando-se como uma cobra e se enrolando em Riddle Harry, envolvendo-o em um abraço. Seus lábios se tocaram. No chão à frente, Rony ergueu o rosto angustiado, brandiu a espada no alto, os braços trêmulos. Vamos, Rony, berrou Harry. Rony olhou para ele e Harry pensou ter visto um laivo vermelho nos olhos do amigo. Rony! A espada lampejou, mergulhou. Harry atirou-se para longe. Houve um clangor de metal e um grito que pareceu interminável. Harry se virou, escorregando na neve, a varinha empunhada para se defender, mas não havia contra o que lutar. As monstruosas versões dele e Hermione tinham desaparecido. Havia apenas Rony, parado, a espada frouxa na mão, contemplando os fragmentos do medalhão destruído sobre a pedra achatada. Lentamente, Harry se encaminhou para ele, sem saber o que dizer ou fazer. Rony arquejava. Seus olhos não estavam mais vermelhos, mas no tom normal de azul, e estavam também úmidos. Harry se abaixou, fingindo não ter visto, e apanhou os pedaços da Horcrux. Rony perfurara os vidros das duas janelinhas. Os olhos de Riddle tinham desaparecido e a cera manchada que forrava o medalhão desprendia uma leve fumaça. A coisa que vivia na Horcrux tinha sumido. Torturar Rony fora o seu último ato. A espada bateu com estrépito quando Rony a largou no chão. Ele caíra de joelhos, a cabeça nos braços. Seu corpo sacudia, mas não de frio, percebeu seu amigo. Harry enfiou o medalhão partido no bolso, ajoelhou-se ao lado de Rony e colocou a mão cautelosamente em seu ombro. Entendeu como um bom sinal que Rony não a tivesse empurrado. Depois que você foi embora, disse Harry baixinho, feliz que o rosto do amigo estivesse escondido. Ela chorou uma semana. Provavelmente mais. Só que não queria que eu visse. Teve muitas noites em que nem nos falamos. Com a sua partida, não pôde terminar. Somente agora, com a volta de Rony, é que compreendi inteiramente o quanto lhes custara a ausência do amigo. Ela é como uma irmã, continuou ele. Eu a amo como uma irmã, e acho que ela sente o mesmo com relação a mim. Sempre foi assim. Pensei que você soubesse. Rony não respondeu. Olhou para o outro lado e enxugou audivelmente o nariz na manga. Harry tornou a se levantar e se dirigiu ao lugar em que estava a enorme mochila de Rony a metros de distância, largada pelo amigo ao correr para o poço e impedir Harry de se afogar. Levou-a às costas e voltou para Rony, que, à sua aproximação, se levantou com os olhos injetados, mas recomposto. — Me desculpe — disse com a voz grave. — Me desculpe por ter ido embora. Sei que fui um... Ele correu os olhos pela escuridão que o rodeava, como se esperasse que uma palavra suficientemente pejorativa caísse do céu e o definisse. Você compensou isso hoje à noite, respondeu Harry. Apanhou a espada, destruiu o Horcrux e salvou minha vida. Isso me faz parecer bem melhor do que fui, murmurou Rony. Coisas desse tipo sempre parecem mais legais faladas do que realmente foram, afirmou Harry. É o que venho tentando lhe dizer há anos. Simultaneamente, os dois se adiantaram e se abraçaram. Harry apertou as costas encharcadas de Rony. E agora, disse Harry ao se separarem, só precisamos encontrar outra vez a barraca. Não foi difícil, porém. Embora a caminhada pela mata acompanhando a corça tivesse parecido longa, com Rony ao seu lado, a viagem de volta pareceu surpreendentemente curta. Harry mal pôde esperar para acordar Hermione, e foi com crescente agitação que entrou na barraca seguido por Rony mais atrás. Estava gloriosamente quente, depois do poço e da mata. A única iluminação vinha das chamas azuis que ainda tremeluziam em uma tigela no chão. Hermione estava ferrada no sono, enroscada por baixo das cobertas, e não se mexeu até que Harry a chamou várias vezes. Hermione! Hermione! Hermione! Ela, por fim, acordou e sentou-se depressa, afastando os cabelos do rosto. O que aconteceu? Harry! Você está bem? Calma. Tudo está bem. Mais do que bem, eu estou ótimo. Tem alguém aqui. Como assim? Quem? Ela viu Rony parado ali, segurando a espada, escorrendo água no tapete puído. Harry recuou para um canto menos iluminado, tirou a mochila de Rony e tentou se fundir com a lona da barraca. Hermione deslizou do beliche e foi ao encontro de Rony como uma sonâmbula, os olhos pregados no rosto pálido do garoto. Parou bem diante dele, seus lábios entreabertos, seus olhos arregalados. Rony deu um sorriso débil e esperançoso e começou a erguer os braços. Hermione atirou-se para a frente e começou a socar cada centímetro do corpo dele ao seu alcance. Ai! Ai! Ui! Me larga! Que? Hermione! Ai! Você! Absoluto! Palhaço! Ronald Weasley! Ela pontuava cada palavra com um soco. Rony recuou, protegendo a cabeça contra o assalto de Hermione. Você se arrasta aqui, depois de semanas e mais semanas. Ah, cadê a minha varinha? Parecia disposta a arrancar a varinha das mãos de Harry, e ele reagiu instintivamente. Protego! Um escudo invisível irrompeu entre Rony e Hermione. A violência foi tal que jogou ela de costas no chão. Cuspindo os cabelos na boca, ela tornou a se levantar. Hermione, disse Harry, calma. Não vou me acalmar, berrou ela. Nunca antes ele a vira se descontrolar daquele jeito. Parecia enlouquecida. Devolva minha varinha, devolva já, Hermione, por favor. Não me diga o que fazer, Harry Potter, guinchou ela. Não ouse, devolva-me agora mesmo. E você? Ela apontava para Rony em funesta acusação. Parecia uma maldição e Harry não pôde culpar Rony por recuar vários passos. Corri atrás de você, chamei você, pedi para você voltar. Eu sei, respondeu Rony. Hermione, eu lamento, eu realmente... Ah, você lamenta. Ela deu uma gargalhada aguda e descontrolada. Rony olhou para Harry pedindo ajuda, mas o amigo apenas fez uma careta indicando sua incapacidade. Você volta aqui depois de semanas, semanas, e acha que tudo vai ficar bem se você disser que lamenta? E que mais eu posso dizer? Gritou Rony, e Harry ficou contente de vê-lo reagir. Ah, não sei, berrou Hermione sarcástica. Vasculhe o seu cérebro. Rony, você só vai precisar de uns segundinhos. Hermione interrompeu a Harry, considerando aquilo um golpe baixo. Ele acabou de salvar a minha, e eu com isso, gritou ela. Não quero saber o que ele fez. Semanas e mais semanas, por ele poderíamos estar mortos. Eu sabia que não estavam mortos, urrou Rony abafando a voz de Hermione pela primeira vez, praticamente encostando o escudo entre eles. O profeta só fala no Harry. O rádio só fala no Harry. Estão procurando por vocês em toda a parte. Um monte de boatos e histórias malucas. Eu sabia que na mesma hora teria notícias se vocês morressem. Você não sabe o que eu passei. O que você passou?